09-6, sendo identificação, desça para 2.500 pés, para a Serra Vitor 366, ajuste padrão em Salvador, 1.003.9. Afirmativo, 366-366-366. Espera 9,6, autorizada final, reposta, Serra Vitor 366. Camarão, Serra Vitor 366, voo 1090. Salvador, gol 1168, cruzando 220 para 1-0. Gol 1168, controle da sua identificação, voo direto à Rádio 366, descendo para 2500 pés, o ajuste no 014. Gol 366, 2500 pés, 1090. Para o movimento somente para informação, o time trabalha no I-14. I-14, obrigado. Voo 366, visual, voo no 096. 096, completa final da RNAV, torre 98, decimal 95. 1895, voo 1096. São Salvador, voo 1096, visual. Voo 1096, autorizado pouso de 90, vento 1, 90 graus, 109, boa noite. Mata de livre pouso 10, voo 1096. É 310 do Chané, está a sua identificação, desça para 2.500 pés, produção revista 366, Xuxa em Salvador, 1014. 366, desça 2.500, com 1014, 366. Voo 1168, sou autorizada a final do procedimento terminado, destino 0, reporta para produção revista 366. Voo 0361, voo 1168. Sam 3662, boa noite, aciona identificação, voo direto para o 366, descendo para 4.000 pés, ajuste 1014 em Salvador. 4.000 pés, 1014, identificou, Sam 3662, direto para o 366, dado bom. Sierra Tudo Delta, boa, prossiga. Taxa 28, 0, 0. Que se encontra na pista de decola? Na hora de estar, recolha da 1 na 0. Não copia? Na hora. Cruzado, 2, 1 a 0 para Aracaju. Eu pista 1 na 7, primeira curva à esquerda. Com protegida a saída Pupa e Gama, apoiamos direto. Controlando a 2, 0, decimal 8, transponda 5, 0, 5, 0. Certo, o Delta cotejamento correto, qual o PLD? Gente, ajuste 1014. Aracionamento 2895, bom voo. Desça para 2500 pés, ajuste 614, autorizado a final do procedimento RNAV, reporta passando para a Vitor 366. Afirmativo, desça 2514, reporta para a Vitor 366. Número 168, Salão 2, 1 decimal 9. 2, 1 na margem direita. Pouso 366-63, 1-0. R63-1-0, completa sinal em Renave, torre 98, deixa 195. 18-95, boa noite. Para andar na frente. Bruno, 98, siga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5. Sorsana é 63-1-0, 3 minas, 2-3-7-2. Sorsana é 63-1-0, autorizado pelo Sistema 0, vento 1, 0-0 graus, 99. Ele pôs 90, pista tá seca? Sim. É. Confirme as condições no final, chuva na final? Confirme? Confirme as condições na final, chuva na final, confirme? Não, negativo, o Fonatis dava chuva com pista molhada. Bem. Controle Salvador, boa noite, Azul 9148, informação Romeu. Azul 9148, sendo identificação, desça para 2500 pés, proa do Sierra Vitor 366, ajuste em Salvador 1014, Azul 9148. 2500 pés, 1014, na proa do Sierra Vitor 366, Azul 148. Sena 6310, Salazo 9, livre à direita, chamando Salinho, 1219, deixa boa noite. À direita, 219, boa noite. RNAVE já avisou para 3662. 3662, completa final da RNAVE, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Urbana, até 310? Sim. O solo é 2110, né? Negativo, 1219. Confere? 1219. Ah, 2119. Solo, Salvador, Acenário 6310, livrão. 6310, Alfa Juliette, Porta 3. Alfa Juliette, Porta 3. O 9143 foi autorizado a final do procedimento RNAV, reporta passando para a Vitor 366. Autorizado a RNAV, informará a Serra Vitor 366, 9143. Câmbio 90, vento 90 graus, 99. Livre posto 90, TAN 3662, confirmando o vento novamente, por gentileza. 90 graus, 99. 62, obrigado. Solo 24, livre direito, chama só nenhuma 219. Afirmativo, livre 219, 362. Salvador, muito boa noite, é o TAN 3662, Fernando Foxtrot. 62, Blue Alpha Juliette, portão 8. Alpha e Juliette para o portão 8, da 3662. Azul 9148, autorizado a final do procedimento RNAV, reposta passando do... Correção, Azul 9148, autorizado a final do RNAV, reposta passando do serviço 366. Será 366, Azul 9148. Muito boa noite, Santa Cruz, informação Romeu, 3758, Porta 3. Mestre 358, prepara a bomba sobre o escopo. Bomba aguardando o escopo. Fala, cenário 6310. Prossiga, 3310. Autorização para Recife, nível 350. Prepara Puca, só no Bitcoin. Prepara Puca, é Puca ou Puca Aracaju? Puca, Puca Aracaju. Salvador, muito boa noite. O voo ONU 9600, autorização Guarulhos. Voo 9600, prepara a saída da água de chamada. Confirmando? Salvador, boa noite, Azul 9148, sinal RNAV, 8 milhas. E boa noite, Azul 9148. Caso 9148, boa noite, autorizado pouso piscina 0, evento 190 graus, 102. Autorizado pouso 10, 9148. Bruno, boa noite, boa 9600. Quem chamou? Não foi compreendido, seu Gol 9600, por favor, poderia confirmar a autorização nível 360 para Guarulhos? Primo, seu número 3 para a Copa, aguarde a chamada, prepara a saída da O. Ah, ok, vai preparar, obrigado, Gol 9600. Com 2194, a sem identificação, desça para 4 mil bem, ajuste no 014, cobrando sequência de voz de ávido 367. A presente está autorizado para a ávido 367, aguardando o procedimento terminado. Na 6390, na escuta para cópia? Afirmativo, para cópia. Autorizado 350 para Recife, na cola da pista 10, saída Puca, Jamo, transição Caju. Interceptando informe Zulu 17 e segue conforme rota. Controle 120 decimal 8, responda 5053. 350, separa 10, Puca, Jamo, Caju, Afirmativo Zulu 7, após derrota, 108 controle, 5053. 6390, estamos aqui no 03. Correto, chamar o pushback esse momento. Trabalhando. 19600, transcópia? Afio. 360, autorizado para Guarulhos, decola da pista 10, saída da EL, LEDA, transição ótima, intercepta uniforme Zulu 10 e sai conforme rota. Controle Salvador 120, decimal 8, transponda 5057. Então 360 para Guarulhos, decola da 10, da Euleta Mótima, o Presolo 10, chega a rota de acordo, 208, 5057. Correto, chame mestre para pushback e sonamento. Vai chamar. Solo 3, 2, livre direito, chama Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, com azul, mais 1, 4, 8. Solo Salvador, azul, 2, 1, 9, 1, 4, 8. 4, 8. Siga de Alfa, Juliette, portão 0, 1, agora. Alfa, Juliette, portão 0, 1. São 3258, aguarde o colega da Azul aqui à sua direita, 01. Acordem com a equipe de solo, após estar autorizado o despegue somente. Salvador, voo 2043, boa noite. Autorização para Guarulhos. Prontico 2043, pronto, cota. Pronto. Autorizado 360 para Guarulhos. Nicolau da Pistona 0, saída da El, Leda, transição morte. Interceptão de Palmas, Luna 0 e sai conforme rota. Controle Salvador no 20.8, transponda 5036. Autorizado Guarulhos 360, decolando da 10, da El, Leda, Montima. 120.8, é o controle 5036, aerovia Peslo 10 e após conforme rota do plano. 2043 confirmando, saída da El, Leda e a transição é Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Motiva, transição, da El, Leda, Motiva, ou 2043. Correto, chame Neste para pushback, acionamento. Chama Neste. 4, TAM 3858. 143 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando de 1 pessoa, TAM 3858. 3858, chega a vir ainda no ponto de espera 1895, ajustando 014, no voo. Via Índia, ponto de espera 1895, fica a solicitação, TAM 3858, tá bom. Oi, Salvador, boa noite. O TAM 3858, ponte espera da 10, pronto. TAM 3858, autorizado a linha ainda colapso no 0, vento 1, no 0 grau, 0, 8, no sol. A linha ainda colapso no 0, TAM 3858. Salvador, gol 9600, tá no gate 4, puxa, estacionamento. Obrigado, meu amigo, agora vai ser um táxi. Tá amanhã, não sei se é. Senai 6313, reduce speed to 1909. You send to 4000 feet, QNH 1014. 4000 feet, reduce to 1909.